Portal do Arrocha. Um abraço, meu empresário, Tio Silva, um empresário de luxo. Microsom, um abraço a toda a galera da Microsom. Amor não é segredo entre a gente, o meu término é recente. Você tá arrumando o que ela revirou, e esse sentimento pendente que insiste em bagunçar a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor. Eu só peço que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu negro, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu negro, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, mais difícil de esquecer. Ei, ei. Um abraço pra minha galera do Amaité, o bregueiro mais top do Brasil. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse de um presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor. Eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu medo, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu. Ainda não me chame de bregueiro, ainda não me chame de bebê.